está no ar, mais uma vez, meu brinquedo estupefaciente através da música Muqueca de Siri. Eu, Conrad Rose, vulgo Siri, Siri, vulgo Conrad Rose, conduzo essa carrapeta por 2 horas. Bem-vindo ao Terreiro Grande. Orarê, mamãe Oxum, Uia, meu pai, Saravá, minha preta velha, dona Mariazinha. Benção, mãe Rosa, já começamos. Terra africana, oh, guerreiro. Uou. Microfonia já de começo. Já bem. Enfim, terreiro grande com Wilson Moreira e Baticum. Agora uma música do convidado de hoje. Disco do Show de Xadrez. Alvarito no Salão de Gafieira. De autoria desse monstro que tá tocando flauta aí, que já tá chegando no estúdio, vamos conversar hoje. Além disso, iremos ouvir Ayrton Montarroios, Agnes Nunes, Plínio Profeta, pedido da Dai. Você e eu, Bel Gilberto, Rodrigo Campos com Mário Tavares, Gabriel Grossi, Zé Duncan, Benito Paula, Rodrigo Veloso, Benito 80 com Jussara Marçal, Andréia Rodrigueiro, Dona Edith do Prato, Fábio Peron, Isaías e Israel Bueno de Almeida, Hildo Silva, Roberta Cunha Valente, pandeiro maravilhoso de São Paulo, Pixinguinha, Jaque Falquete, Retrato Brasileiro, Verônica Ferriani, querida amiga, Gisele de Sante, Rio Grande do Sul, Carla Franco, Sururu na Roda, Ava Rocha, Fih Bueno com Anastácia, Santi, LP Beats, Elza Soares, pedido da Islene, aniversariante de ontem no Show de Xadrez, daí Elza Soares com uma versão de Mulu, Paula Lima, Clarice Bruns de Curitiba, Babulina com Davi Moraes, Lucas Nunes, Jorge Maltner, e Dora Moreira em Bal, Paulinho da Viola, a Barca do meu querido amigo Chico Saraiva, Underground Sambalapa, Rodrigo Maranhão, Douglas Germano, com Batuqueiros e sua gente. E é isso. Mugiaga Tsiri, desde 2006, sem fazer carinha de quem tá gostando demais. 17 anos de rebeldia, música boa. Prêmio APCA 2007, melhor podcast. Associação Paulista dos Críticos de Arte. Prêmio Aldir Blanc pela Trajetória Cultural 2020. Toda quinta, ao vivo do Bistúdio na Rádio Campeche. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa, mas às vezes, como eu sou fominha, eu colo aí e faço o programa. Semana passada teve um programa sobre o Alceu Valença, sobre a obra dele, maravilhoso. Então, domingo, pode repetir, depois fica tudo armazenado ad eterno no archive.org, sem banner, sem login, para quem quiser baixar em MP3, OGG, ou quiser simplesmente ouvir. Já ouviram esse disco? Esse é o disco do Choro Xadrez, roda que acontece toda quarta-feira na Isaltina de Assunção Farias, 439, se eu não me engano, número. Sábado tem bailinho. Bailinho é samba, choro e forró, pra dançar juntinho, separado. Dança. A roda de choro é aberta pra quem quiser participar. Vamos aos eventos das 7 da noite às 11. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? @ Muqueca Siri, Muqueca com U e Q-U. Quer mandar material pelo Google Drive? Você tem um trampo com música? Muqueca Siri@gmail.com. Quer interagir agora? Dá pra ligar na rádio aqui, ó. 48-3237-2022. Então, tem o zap também. Repetindo da rádio é 48-3237-2022. Liga, gente, coloca no ar pelo pico. E para interagir pelo zap, 48-99150-5037. 48-99150-5037. Vou atender os pedidos no começo do programa. Tem o pedido da Islene que tá lá para trás. Ela vai ter que esperar. Afinal, o tempo que eu vi tá chegando agora. Nós vamos atender o pedido do Luiz e daí pedido da Dai. Música. Olha, tu tem moqueca, tem siri com moqueca, se moqueca tu de quiser, siri de moqueca e moqueca de siri. Uma chuva bem chovida pra chover, pé de fulô pra tu ficar cheiroso e vir dançar, mas eu... Se tu quiser, poema, um poema bem cheio de rima, eu acendo a estrela mais bonita lá de cima, faço tudo que puder pra tu ficar, mas eu... Se tu quiser, eu tenho sentimento pra gente se amar. Descubro um jeito novo de te abraçar. Te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer que eu irei correndo. É só me avisar que tu tá me querendo. E o mundo vai saber o que é um grande amor. Se tu quiser, basta me dizer que eu irei correndo. É só me avisar que tu tá me querendo. E o mundo vai saber o que é um grande amor. Agora Agnes Nunes, de Dadai, o mar incandescente de Sardes. Queca de Siri na Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz. Também você pode ouvir pelo sítio, como a Sol Cruz, lá no Rio Grande do Sul, radiocampeche.com.br. Podem me pedir e também podem me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor não pedir. Eu não vou e não quero ir. E também podem me intrigar, e até sorrir e até falar, e podem mesmo imaginar o que melhor lhe parecer. Podem espalhar que estou cansada de viver, o que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você.

Rodrigo Grossi, agora, Gisele Duncan. Um monte de Rodrigo hoje, pô. Pude compreender que o amor que quer chegar nem sempre vem pra ficar. Mesmo assim já sou feliz nos momentos de alegria. Nada é certo, nada é simples, nada importa, só amar. E esse nosso amor vadio faz o tempo descansar. Eu mergulho assim, tranquilo, e nada vai conter o mar. Vou viver, vou cantar. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, vi com você o sol nascer, vi a lua se esconder, desisti de não te amar. Essa paixão é o meu lugar. Aprendi a me escutar. Tudo passa e passará, mas enquanto eu e você, vou deixar, vou viver. E esse nosso amor vadio faz o tempo descansar. Errata. O nome desse monstro da harmônica é Gabriel Grossi, tá? Não é Rodrigo. Mas tá cheio de Rodrigo mesmo. Agora Benito de Paula com Rodrigo Veloso. E depois música de Benito de Paula com Benito 80 e Jussara Marçal. Dobradinha de Benito de Paula. É cafone bom. E eu, criança presa em brinquedos, trapaças quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho, no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, cantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho, no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho, no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de ninar, me deixa no galho, no galho da lua, charme do sol, pra me despertar. Vem amigo, nadar nos rios, vem amigo, plantar mais lírios, no vale, lá no mar e no mundo, vamos brincar. Faixa extraída do disco Infalível Zen, que Benito de Paula lançou quando fez 80 anos. E agora, retomada do Benito lá dos anos 80, Benito 80. Meu samba o ano inteiro. Com a maravilhosa Jussara Marçal. Comprei surdo e tamborim. Gastei tudo em fantasia. Era só o que eu queria. E ela jurou desfilar pra mim. Minha escola estava tão bonita. Era tudo o que eu queria ver. Em retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro. E ela jurou desfilar pra mim. Mas chegou o carnaval e ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim.

Ouvimos no começo do programa de hoje Wilson Moreira com Baticum, Terreiro Grande, aí Choro Xadrez, música do meu convidado de hoje, Pedro da Costa, Alvarito no Salão de Gafieira, Ayrton Montarroios, Se Tu Quiser, pedido Luiz, Preciso Me Encontrar, pedido da Dai, Agnes Nunes com Plínio Profeta. Na verdade, a Dai tinha pedido Agnes Nunes no programa do Alceu Valença, eu vacilei, não toquei, então tá aí a menina, essa maravilhosa voz. Bebel Gilberto, Você e Eu, Atraco, Rodrigo Campos com Mari Tavares, Nosso Amor Vadio, Gabriel Grossi e Zélia Duncan, Amigo do Sol, Amigo da Lua, Benito de Paula e Rodrigo Veloso, Veloso é com dois L's e Z. Aí Retalho de Cetim, também de Benito de Paula, com Benito 80 e Jussara Marçal, Você Abusou, Andréia Rodrigueiro. E no fundo estamos ouvindo Fábio Peron, Isaías Bueno de Almeida, Israel Bueno de Almeida, Hildo Silva e a querida amiga Roberta Cunha Valente no pandeiro. O nome da música é Valente. Salve Pedro, seja bem-vindo à Rádio Campés. E aí Siri, boa noite meu querido, boa noite a todo mundo que está ouvindo também, todos os ouvintes. Prazer estar aqui com você. Prazer é meu recebê-lo. Primeiro, parabenizar por esse disco maravilhoso do Choro Xadrez, né? Espero que seja o primeiro de vários. Que maravilha, agradeço. Foi realmente um processo muito legal gravar esse disco, composições, né, minhas do Álvaro. E fruto de um trabalho aí de muitos anos que desemboca nesse disco. Tô bem feliz mesmo com o resultado. Maravilha, vamos voltar no tempo e quero saber como começou a sua relação com música, como que isso foi tomando corpo até se transformar em profissão. Que legal. Então, eu venho de uma família que aprecia música e valoriza música há muito tempo. Na família do meu pai, principalmente, tem todos os tios e tias tocam algum instrumento, meu pai tocava violino. E tinha uma vitrola maravilhosa em casa, uma vitrola muito boa, com muitos vinis legais. E a minha primeira paixão na música foi o Bolero de Ravel, no vinil que ele tinha lá. Eu fiquei fissurado, meu pai disse que eu ouvi o dia inteiro, era o Golero que eu chamava. Botava lá, a capa era era uma ilustração, uma pintura do Matisse, bem bonita, dança assim. Eu não lembro qual era a orquestra que eu tocava, mas eu era fissurado no Bolero de Ravel. E eu via todo dia. E aí depois foi uma fita que meu pai me deu, que era, me emprestou, uma fita cassete dos Beatles, cara. E aí eu já tinha mais, era mais velho um pouquinho, tinha uns 7, 8 anos. E eu fiquei viciado em Beatles, assim. E foi na época que eu ganhei uma flauta doce também dele. E aí, nossa, eu fiquei ali tocando flauta doce, aprendendo a flauta doce. Alguns anos depois encontrei um amigo que tocava violão. E tocava Beatles também, gostava muito de Beatles. E a gente fez um duo, assim. Eu tinha 10, 11 anos. E a gente frequentava a igreja, inclusive, era a igreja luterana. E aí a gente tocava, ia nos encontros, nos retiros e tal. E ficava tocando Beatles. E aí que eu desenvolvi o ouvido. Comecei a tocar de ouvido ali. E me apaixonar por essa ideia de qualquer música eu conseguir tocar ali. E caçando as notas, procurando e tal. E aí fui bitomaníaco por um tempo, assim. Foi bem legal essa fase, me desenvolveu bastante. Mas o sonho de tocar flauta transversal era grande também. Já tinha faz muitos anos que eu tenho um tio, Celso, irmão do meu pai, que tocava flauta transversal, tocava choro. E eu admirava muito, né? Ficava lá ouvindo ele tocar, nossa, impressionado com aquele som. Era um grande sonho comprar flauta, mas não tinha dinheiro na época, não tinha condições. Aí acabei fazendo violão, toquei violão um tempo, fiz aula com o Júlio Córdoba, foi bem legal também. Tinha já meus 15 anos. E deixei a flautinha doce mais de lado. Fui tocar mais um pouco de violão, assim, né? E aí, quando eu consegui comprar a flauta com 19, aí foi... Nossa, eu já queria há muito tempo. Aí comecei a tocar, tocar. E toco até hoje, né? 19 até hoje. Além da flauta, percussão também, né? Isso, a percussão é mais recente na minha vida. Eu comecei a tocar percussão faz uns 4 anos mais ou menos, comprei um pandeiro, e aí depois de um ano e meio tocando autodidata ali, pegando uma dica com um ou outro, eu fiz uma oficina em Curitiba com o Netinho Albuquerque, que é neto do Jorginho do Pandeiro, e foi incrível, uma oficina que abriu muito a minha cabeça, e eu aprendi um método mesmo, né? Porque na flauta transversal, na flauta doce, sou autodidata, aprendi a tocar do meu jeito, sem muita... Né? Aí fiz aulas pontuais, claro, né? Aula com a Eliana Oliveira, foi a primeira professora lá na Alegro Vivace, a escola ali em Santa Mônica, que eu fiz aula também com o Júlio Córdoba nessa escola, muito boa. E aí comecei a tocar flauta... Aí eu perdi onde eu tava aqui. Isso, a percussão, exatamente. E aí a percussão veio quando eu comprei o pandeiro, comecei a tocar autodidata também. E aí fiz aula com o Netinho, foi incrível a aula com ele, peguei método, aprendi a estudar o pandeiro, que é um instrumento de muito músculo mesmo, né? Tem que desenvolver musculatura, então aprendi aí uns métodos legais. E aí com a pandemia não podia tocar flauta, eu e o Álvaro fazendo duo, tocando de máscara, aí que intensificou mesmo você tocar mais o pandeiro. E aí toco até hoje, tenho dado aula também, e fui desenvolver cuíca também, frigideira, tamborim. Aula de percussão? Dou aula de percussão, tem um aluno aí, o Pierce, um americano que faz aula comigo, deu aula para outras pessoas também, e gosto muito de dar aula de percussão, principalmente. Flauta tenho dificuldade porque aquela coisa eu aprendi de um jeito meio meu, de ouvido, e aí eu não tenho um método de aula de flauta para ensinar, então me sinto até meio charlatão para dar aula de flauta, não gosto não. Então o contato é Pedro da Costa Arte no Instagram, por lá já descobre as aulas de percussão, quem tiver interesse aí. No fundo estamos ouvindo Choro Xadrez, Malungo. Isso, Malungo que significa parceria, não sei qual é o dialeto agora, o Álvaro que botou esse nome, que é uma, significa parceiro, né, grande amigo, e é uma música de parceria minha e do Álvaro, bem legal mesmo, a gente fez na pandemia, e tá aí, a gravação do disco do Choro Xadrez. Vamos ouvir um pouquinho. Fundo Viajando, de Álvaro Falzani. Ei, Pedro, como é que começou essa história do Zarabatana? É o projeto de vocês dois apenas, né? É isso aí. O do Zarabatana já é mais recente. A minha parceria com o Álvaro começou quando eu entrei na UFSC em 2008, segundo semestre de 2008. Fui fazer psicologia e o Álvaro estava saindo da geografia, estava se formando em geografia. E a gente se cruzou ali nos corredores do CFH, ali, né, do Centro de Filosofia e Humanas da UFSC. E eu sempre assobiando, que é o meu instrumento mais primordial, eu assobio, não cheguei a falar isso, mas assobio é o instrumento que eu acabo compondo, onde eu me expresso mais, assim, né, na composição. E eu estava assobiando o Nelson Cavaquinho, ali pelos corredores, e o Álvaro, opa, isso aí é bom, hein, gosto muito de samba, aí falou... Na época ele tocava cavaquinho, o Álvaro, tinha dreadlocks, bem grandão assim, e aí ele falou, vamos fazer um som, cara, eu moro aqui pertinho, a gente era vizinho, morava né, ali na ele tava na moradia estudantil, eu morava logo do lado. Falei, vamos lá, vamos fazer som aí. Eu levei a flauta, tocava a flauta fazia um ano, dois anos no máximo, e a gente, pô, conectou ali, eu senti, cara, que legal. Ele já me chamou pra tocar no Armazém Vieira com eles, ele tava com o Fernandinho, com o pessoal ali do Projeto Nosso Samba, tinha um pessoal do Projeto Nosso Samba, do pessoal do Coro de Gato, tava misturado ali os grupos dele no Armazém Vieira. E eu, pô, me senti muito honrado de acompanhar eles ali tocar flauta, eu era bem iniciante, e foi muito legal. Aí acabou que a vida afastou um pouco a gente ali, ele saiu da UFSC, saiu da Geografia, eu também acabei saindo da Psicologia, não concluí o curso, mas conheci um grande amigo ali na Psicologia, Renan Nocetti, que começou a tocar comigo, me chamou pra tocar, pizzaria, restaurante, evento. Aí comecei a tocar bossa nova, principalmente nessa época, um pouco de samba também, mas um samba mais ligado a bossa. E aí nisso eu, Álvaro, mantendo contato sempre ali, eu casei, tive filha, e a vida foi, né, me levando mais pra esse lado assim, mais afastado um pouco da música por um tempo também. E aí chegou um momento que a música apareceu de novo na minha vida, eu falei, não, quero me profissionalizar, quero viver disso mesmo. Eu era corretor de imóveis, falei, não, chega disso aqui, não aguento mais. Eu consegui um seguro-desemprego, consegui ficar um tempo ali parado, só tocando. Aí a mãe da minha filha, na época, me apoiou muito também, falou, não, vai ser músico, vamos lá. Ela é artista também, Kaline, Detone, palhaça. E aí segui na música, comecei a tocar direto, aí comecei a me aproximar mais do Álvaro, Choro Xadrez ali em 2011, comecei a vir bastante também. Eu vinha no Choro Xadrez, eu ainda tava com corretor de imóveis, eu vinha de terno e gravata. Me chamavam de Pereira lá, acredita, cara? Eu era o Pereira lá na imobiliária. Vinha com a barbinha feita. Quem me vê hoje nem imagina como é que era isso aí. Chegava lá na roda de choro e ficava lá improvisando, porque eu não tocava choro na época ainda, tocava um pouco mais de samba. E o Álvaro sempre com esse coração enorme aí, como ele tem, né? Me acolheu um monte. Falou, não, vamos lá, tira choros aí, tira uma parte aí e vem tocar, vamos lá, a roda é bem aberta. E eu comecei a ir cada vez mais. Chegou uma hora que abriu uma oportunidade, eu acabei me separando. E abriu uma vaga na casa do Choro Xadrez. E eu, poxa, cara, tenho interesse em morar nessa casa. Já conheci o Juanpe, conheci o Gabriel, que morava na época ali também. E aí surgiu a vaga. Quando eu fui morar ali, aí foi match, como diz, né? Eu e o Álvaro, a gente grudou. Começou a tocar todo dia. A gente ficava, nossa, até de madrugada tocando na cozinha ali. E eu entrei de cabeça no Choro Xadrez com a minha filha. Ela foi morar lá comigo também. A mãe dela acabou indo morar no interior de São Paulo. Foi eu e a Pietra lá de Malicuí pro Choro Xadrez. E é isso, a parceria foi feita. Edu Zarabatana veio depois, com o tempo, a gente, vamos fazer um trabalho em duo só e tal, e estamos aí, tocando até hoje, uma grande parceria, um grande irmão que eu fiz nessa vida, irmão mais velho que eu não tive, eu sempre brinco, né? E o Sonanda? Então, Sonanda foi a minha primeira banda autoral instrumental, que surgiu nesse período aí que eu acabei saindo da corretagem de imóveis e fui, né, me dedicar à música mesmo. Aí me reuni com meus primos, Diogo Costa, Tomás Costa. O Diogo, inclusive, toca na Los Desterros, uma banda muito legal, que toca cúmbia, vários ritmos latino-americanos, carimbó também. E aí a gente fez esse grupo, Sonanda. O Diogo tocava percussão africana, percussão da Guiné, mais específico Guiné-Conakry ali, do oeste africano. Pessoal do Abayomi, né, aquele grupo de percussão ali da Simone Fortes, do Eric Discra, que tocava lá com o Álvaro também. E aí a gente se aproximou muito da percussão. Eu não cheguei a tocar percussão africana na época, eu cheguei a fazer aula de dança com a Simone. Foi muito legal, aí conheci, tive o contato com a música mais pela dança, foi muito interessante. Recomendo também quem quiser fazer aula de dança com a Simone, olha, a professora é incrível, excelente. E aí, né, o Sonanda, a gente tinha essa influência em comum, aí tinha o Fábio Cadore, que tocava djembe na época também, o Léo Aquino, que fazia letras e estava indo para a música também, um grande guitarrista, hoje tem aí La Pompette, toca Gypsy Jazz, tem o Atrás do Pensamento também, um trabalho muito legal, e o Chico Assis, no baixo, grande amigo também, Chicão está tocando cavaquinho agora também, fazendo aulas, logo logo está no Choro Xadrez, espero que ele me ouça aí, vá lá para a roda tocar com a gente. Enfim, aí o Sonanda surgiu dessa junção aí dessas pessoas todas com influências diferentes, todas, e a gente fez essa banda instrumental autoral. Temos aí dois discos gravados, bem interessante, um som bem diferente do choro e do samba, mas que tem minhas influências também aí. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Brasil da Guiné. É isso aí. Thank you. Soonanda. S-O-O-N-A-N-D-A. Beleza, Siri. Que bom que tocou aí. Saudades dessa banda. Tem dois discos no Spotify, nas plataformas digitais aí, ó. Agora Esperando Mamãe, Choro Xadrez. Isso aí, minha primeira parceria com Álvaro Falzani no Choro. Foi muito legal e tem tudo a ver com a minha chegada na Casa Xadrez. É, fui morar com a minha filha ali, foi em 2014, se não me engano. Chegando na casa, eu já tava estudando, né, Choro pra ir morar na casa. Eu sabia que eu ia morar lá na Casa Xadrez, falei, não, quero pegar uns choros. Eu tava estudando Flor Amorosa, Choro do Joaquim Calado, um samba, um choro bem antigo. E aí, estudando Choro, tava com a minha filha, já tava separado, e a gente tava na época na guarda compartilhada. E eu tava esperando a mãe da minha filha vir buscar ela. E aí, nesse tempo de espera, ela acabou demorando uma meia horinha a mais, uma horinha, sei lá. Eu comecei a tocar e ver essa melodia. Parei de estudar um pouco Flor Amorosa e ver essa melodia do Esperando a Mamãe. Veio A e B já, essa parte. No Choro a gente divide em três partes muitas vezes, né? Que é o rondô, que a gente chama. Parte A, parte B, aí volta a parte A e vem a parte C. Na época a música tinha só A e B. Eu cheguei e mostrei pro Álvaro, olha só, o que tu acha da música e tal, eu toquei, ele falou, ah, legal, cara, mas vamos botar uma C, vamos lá. Ele empolgou com a música, ele, sabe, botou energia nela, harmonizou, já pegou o violão, já harmonizou ela toda, era só a melodia, né, era só na flauta. E aí veio a parte C, ele abriu um acorde maior ali, aí eu comecei a compor juntos a parte C. E foi muito legal, que foi bem a música de quando eu fui morar na casa, né, então a nossa primeira parceria. A minha mãe achou que era pra ela a música, inclusive tive que explicar pra ela um dia, mãe, pois é, vou explicar, eu tava esperando a Kaline, aí eu botei o nome da música Esperando a Mamãe, eu tava com a Pietra ali esperando a mãe dela, então, mas, né, pode considerar que é pra mãe também, pode, é livre a interpretação, mas a história é essa, a real história é essa. Tá aí uma música pra todos os filhos que esperam as mães. É. Ó, a parte C é essa aí, ó. Essa parte que o Álvaro que chegou junto aí pra gente concluir. Projetos, Pedro? Estamos aí com o Choro Xadrez, né? Às quartas-feiras, quase todas as quartas e quase todos os sábados. Domingo tem o Samba do Araçá lá na Lagoa, que tá muito legal também. Jason Dias, com Derek Bellardi, eu, Álvaro, e sempre uma convidada ou um convidado diferente. E logo logo Moreno também de volta aí com a gente, Moreno Louro. É muito legal, cara. Eu tô bem feliz com esses projetos que a gente tem. É, samba e choro, eu adoro trabalhar com isso. E o bailinho agora, o forró também, que entra junto, né? A gente faz a tríade ali no bailinho, samba, choro e forró. Fica o convite, quem quiser conhecer, sábado agora tem. E domingo também vai ter o Samba do Araçá lá na Lagoa. E é isso aí, tamo aí, criando projetos, mantendo projetos e tocando pela vida. É, arroba Choro Xadrez no Instagram. Exato, arroba Choro Xadrez e arroba Samba da Castanheira. E o meu é arroba Pedro da Costa Arte. E este é o Muqueca de Siri. Vamos ouvir mais uma do Choro Xadrez? Ah, te peguei na espera da mamãe, viu? Parecia que ia acabar a música, mas não, é a espera que fica ali. A mamãe atrasou? Isso, que a mamãe atrasou, tem várias esperas na música. Então assobio como tudo começou. Exatamente. Assobio é o meu primeiro instrumento. De tanta vontade de tocar flauta, cara, eu desenvolvi uns 5 tipos de assobio aí. Assobio com biquinho, sem biquinho. Esse assobio aí que eu tô fazendo é o assobio de ventrilo, que o pessoal costuma falar. Porque eu faço assobio de boca aberta e ninguém sabe que eu tô assobiando. Eu fico assim, ó, com a boca entreaberta, assobiando todas as notas aí. Você quase não vê minha boca mexer. É um passarinho. E é assim que eu acabo compondo, realmente. As ideias acabam vindo mais no assobio. Aí depois eu tenho que passar pra flauta. No tom que veio no assobio, eu já passo pra flauta. E tá aí. Dança das chamas. Essa é sua? Essa é minha. E ela tem uma certa parceria indireta. Porque é o seguinte. Eu fazia, nessas minhas idas e vindas de aulas que eu fiz, né? Fiz aula com o Felipe Moritz, lá na Escola Livre de Música. Foi muito legal, peguei várias dicas muito boas, vários toques na flauta ali, né? Porque é aquela coisa, autodidata, a gente acaba aprendendo com alguns erros, muitas vezes. Então, é importante, mesmo quem é autodidata, fazer algumas aulas mesmo, né? Pra limpar e pra corrigir. E o Felipe propôs, nessa época, um exercício pra turma toda, que era compor uma valsa em cima de uma harmonia já existente. E essa harmonia é de uma música do Alegre Correia, chamada... A Alma Brasileira, não. Acho que é Valsa Brasileira. E aí ele passou a harmonia sem a gente saber de quem era. Cada um na sala fez uma música e eu acabei compondo essa aí. E na noite que eu tava compondo essa música, no assobio, com a base da harmonia, eu acabei sonhando que eu era um senhor de idade, junto com a minha esposa, do meu lado, e a gente tava na estrada, na beira da estrada, olhando o pasto pegar fogo, assim, a gente abraçado, e essa música tocando no fundo, com assobio e tudo. Então, acabou tendo esse nome também por conta desse sonho que eu tive na noite que eu tava compondo a música. A composição não veio no sonho, mas o nome veio no sonho. Dança das Chamas. Violino lindo aí, de Israel Dutra. Frisando, contato nas redes sociais, @ Pedro da Costa Arte, @ Choro Xadrez. Agora, Pedro, atendendo um pedido seu, o que, que a gente vai ouvir? Legal, eu quero colocar para vocês aí uma música do meu sogro, Rodrigo Piva. Aproveito para mandar um beijo à minha namorada também, Cássia Piva, que está ouvindo a gente agora aí. Cassinha, te amo muito. E a música se chama Novos Caminhos. É do disco Na Garganta do Artista. É uma música muito legal que fala sobre o choro. Escolhi ela justamente porque a gente está nesse contexto do choro, né? Então fica aí a dica e a recomendação. Deixe esse chorinho machucar teu coração de violão, que tem a forma da mulher que bem me quer. Um choro com sotaque brasileiro e conduzido pela mão de um pandeiro. Deixa a melodia espelhar nessa canção que é tão singela como os tons da aquarela. E as sete cordas vibram, sete cores vão curando as minhas dores nesse chorinho. Chorinho que agoniza, mas não morre. Nas notas geniais de um cavaquinho. Não ligue se eu chorar bem no final dessa canção. São lágrimas que brotam da emoção. Chorinho que agoniza, mas não morre. Nas notas geniais de um cavaquinho. Não ligue se eu chorar bem no final desta canção. São lágrimas que brotam da emoção e do prazer. Thank you. Deixa eu te contar a novidade. Coração não tem idade, sempre é tempo de viver e conviver. E as noites são repletas de estrelas, e ao vê-las não te esqueça que a luz existe. Deixa a poesia desatar todos os nós, soltar a voz e te mostrar novos caminhos. E cada verso cabe na bagagem, vem curtir tua viagem nesse chorinho. Chorinho que agoniza, mas não morre, nas notas geniais de um cavaquinho. Não ligue seu chorar nem no final dessa canção, são lágrimas que brotam da emoção. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Pedro, foi uma grande satisfação recebê-lo aqui. Convidado a voltar sempre que quiser, tanto você quanto o Álvaro. Siri, agradeço muito o espaço também, o convite. E parabéns pelo projeto da Rádio Comunitária do Campeche. Vida longa a vocês. Fico muito feliz por essa iniciativa. Muita música boa, muitos convidados legais. E é isso aí. Fica o convite para quem quiser conhecer a Roda do Choro Xadrez, então, Samba da Castanheira. E o Bailinho Sábado. Bailinho Sábado, vamos lá, está aí lá. 7 da noite, tem um link na bio lá para quem quiser comprar ingresso, e nos primeiros lotes é mais barato, galera. Aproveita, hein? Maravilha, obrigado Siri, valeu gente, boa noite a todos. E aí, ó, sem salto agulha no bailinho, beleza? Aquele chinelinho de couro, aquela coisa suave para não quebrar a canela de ninguém. Isso aí. Valeu. Valeu. Eu soltei aí um pixinguinha na flauta, né? Maravilha. Segura ele. Quero pra te receber, mas acabou pra te despedir daqui. Até a próxima, Pedro. Valeu. Até a próxima, Siri. Valeu, um abraço. Sol Cruz, Suela, Bruna Mareche, Carol Torres, Tico, Marlene, Andréia, Clara, Day Maciel, João, Mari Hoffman, Adri Cardoso, Charles Stoic. Um abraço no Pedro foi dado, querido. Gisele no centro, Diego Mira na Bahia, Cacá Beltrão, Daniel e Ana, todo mundo no Rio, Bia Porto também no Rio, Denis de Castro, Thaís Costa. Se eu esqueci de alguém, manda um esculacho pelo zap que eu complemento. Abri a próxima parte do Muqueca com a voz maravilhosa de Verônica Ferriani, com Retrato Brasileiro e Jaque Falchetti. Depois Gisele de Santi. Uma música que chegou pro Gemuniz na questão se é uma música racista ou não. Chama Morena Branca. Eu respondi pra G que eu acho que é uma morena filha de Oxalá. Mas aí eu quero abrir essa discussão, essa provocação. O que, que vocês acham, hein? Com que roupa? E depois vem a questão, Morena Branca. Olha que maravilha essa versão. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta pra poder me reabilitar. Pois essa vida não está solta. E eu pergunto com que roupa? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Me convidou. Com que roupa que eu vou? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Agora eu não ando mais vaqueiro, pois o dinheiro não está fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento e popa, mas agora com que roupa? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Me convidou. Com que roupa que eu vou? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Eu hoje estou pulando como um sapo pra ver se escapo dessa praga de urubu. Já estou coberto de farrapo. Eu vou acabar ficando nu. Meu terno já virou estopa. Eu nem sei mais com que roupa. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Que eu vou pro samba que você me convidou. Seu português agora deu fora, já foi-se embora e levou meu capital. Esqueceu quem tanto amou outrora. Foi nada mais tô pra Portugal pra se casar com uma cachorra. Eu nem sei mais com que roupa. Com que roupa que eu vou samba que você me convidou, me convidou. Com que roupa que eu vou? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Cadê menina solta, de cabelo solto, de ideias à toa e boas? Cadê morena branca, de bandeira branca, sem brigar consigo? Cadê a moça solta, de sorriso solto, de pestana viva e sincera? Cadê os olhos negros, de meter o medo da paixão platônica? Deixa a maré te levar, morena, deixa a poeira baixar. Você vai rir de você, morena, quando essa onda passar. Deixa a maré te lavar, morena, deixa o tempo chegar. Vê se você vive esse dia e cada momento no seu lugar. Ê, morena branca, troca teus planos, larga teus panos e vem terminar num outro lugar teus pés pisar. Morena branca, deixa os enganos de todos os anos e sai a pescar. Cadê a moça solta, de sorriso solto, de pestana viva e sincera? Cadê os olhos negros, de meter o medo da paixão platônica? Deixa a maré te levar, morena, deixa a poeira baixar. Você vai rir de você, morena, quando esta onda passar. Agora estreando no Muqueca, Carla Franco, Coração Desavisado. E depois, Sururu na Roda. Tá delícia, tá gostoso. Tá gostoso, não tá? É samba, pô. Queca de Sirina, Rádio Campés, 98.3 MHz, uma frequência comunitária. Tá delícia, tá gostoso. Sururu na Roda, de Martinho da Vila. Me sinto um adolescente, um cupido me flechou. Me apaixonei por seu beijo, sem você eu nada sou. Me apaixonei por seu beijo, sem você eu nada sou. Vem me salvar boca a boca, tô morrendo de amar. Vem fazer amor bonito, vem pra se deliciar. Você é fêmea no cio, deixa seu macho dengoso quando diz no meu ouvido. Delícia, tá gostoso. Tá, tá, tá. Tá delícia, tá gostoso. Tá, tá, tá. Tá delícia, tá gostoso. Tá, tá, tá. Tá delícia, tá gostoso. É amor, é paixão. É você a dona do meu coração. É amor.

Fi Bueno e Anastácia. Sadismo. Depois vem Melô do Interlúdio e o pedido da Ismene. Vem ver o que você fez de mim. Tem dó com amor, não se faz assim. Vem ver o que você fez de mim. Tem dó com amor, não se faz assim. Usou o meu coração, gozou da minha solidão. E fez de palhaço o meu amor. Me fez de bobo maior, fantoche coisa pior. E ainda sorriu do meu grito de dor. Tristeza foi o que você deixou, mas graças a Deus a maré secou. Tristeza foi o que você deixou, mas graças a Deus a maré secou. Muqueca de Siri na Rádio Campes. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? Arroba Muqueca Siri. Melô do Interlúdio, Santi, LP Beats. Bem mais do que aparenta ser.

Este é o Muqueca de Siri, na Rádio Comunitária Campestre, toda quinta, das 7 às 9 da noite. Direto do B-Studio, com a porta aberta para quem quiser chegar em paz. Agora uma música para uma rimadora. Giga de Mandinga. Música de Maltner, com Babulina e Davi Moraes. Depois vem Maltner, com Lucas Nunes e Dora Morelenbaum. Bimbom. Bimbom. Olha só o que tem que eu faço aqui pra você nesse merengue. Olha só a ginga que eu gingo aqui pra você só de mandinga. Olha só o tombo que você leva sambando aqui no quilombo. Saudar quem vem de Aruanda. Tem estrelas no céu, tem estrelas no mar. Tem uma estrela sozinha no fundo do seu olhar. São tudo lampejolas que a noite vem usar em cima do terreiro onde você vem sambar, usando aquela fantasia que tem a cor do meio-dia e tem o sol de pedraria só pra me ofuscar. Olha só que tengue que eu faço aqui pra você nesse merengue. Olha só que ginga que eu gingo aqui pra você só de mandinga. Jaques Falquete, Retrato Brasileiro, Verônica Ferriani com Que Roupa, Morena Branca, Gisele de Sante, Coração Desavisado, Carol, Carla Franco, Tá Delícia, Tá Gostoso, Suru na Roda, Longe, Longe de Mim, Ava Rocha, Sadismo, Fibueno com Anastácia, Melô do Interlúdio, Sant com LP Beats, com dois Z's, Z's. A Mulher do Fim do Mundo, pedido da Islene. Querida, essa que fez aniversário ontem no show xadrez, parabéns, Islene. Pediu Elza Soares, A Mulher do Fim do Mundo, e eu toquei a versão Túmulo. Mais Ninguém, versão ao vivo da Paula Lima, música da Banda do Mar. Meu Baú, Clarissa Bruns, querida amiga lá de Curitiba. Ginga de Mandinga, música de Jorge Maltner com Babulina e Davi Moraes. Jorge Maltner que vem a seguir junto com Dora Morelenbaum. E Lucas Nunes, Pimbom. Depois, Halucoco Siri, da Barca, meu brother Chico Saraiva. arroba Muqueca Cine nas redes sociais. Muqueca com o IQU. Bim bom. Tem duas citações, O Balalá e a Amálgama. É só isso, meu baião, e não tem mais nada não. O meu coração pediu assim só. Que fizeram e fabricaram o Brasil de sul, norte, leste, oeste, a mão da doçura e o consolo da gente, a dimensão da dadivosidade e da alegria, superando sofrimentos e terrores, reinaugurando sempre a inocência da poesia com a infinita sabedoria do Ifá e a imensa solidariedade do mutirão do pensamento mais profundo que vem do coração. Lembrando que no sábado tem bailinho na Casa do Choro Xadrez, na cozinha mais musical do mundo. Siri operando a mesa de som. No link da bio tem ingressos antecipados mais baratos. Arroba Choro Xadrez. Rala o coco, Siri. Qual é a história da barca? Rala o coco, Siri. Foi? Ralo o coco, siriri, pega o lagarto, joga lá. Eu vou tá me chamando, não que eu não vou lá. Ralo o coco, siriri, pega o lagarto, joga lá. Eu vou tá me chamando, não que eu não vou lá. Seca, seca, zumburona, envedece os alecrim. Você está de amor novo, não se lembra mais de mim. Ralo o coco, siriri, pega o lagarto, agora no Prato e Faca, samba numerado, Dona Didi. Agora uma música de Silas de Oliveira. Vou mandar um abraço pra Jandira, pro Rafa Galcer, aí toda a galera do Samba de Terreiro. Terminaram a roda com essa música. Parabéns. Linda, maravilhosa a roda de terça-feira. A balada minha calma. Viu, Império Ferreira? Embriagada minha alma. Efeito da sua sedução, oh, minha romântica senhora tentação. Não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Oh, minha romântica senhora tentação. Jamais pensei em minha vida, senti tamanha emoção. Será que o amor, por ironia, deu me essa fantasia vestida de obsessão? Só te confesso que me apaixonei. Será uma maldição? Não sei, sinto abalada minha calma, embriagada minha alma, efeito da sua sedução. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixe. Este vendaval de paixão, oh, minha romântica senhora tentação. Não deixes que eu venha sucumbir este vendaval de paixão. Jamais pensei em minha vida, senti tamanha emoção. Será que o amor, por ironia, eu me me é nova fantasia, vestida de obsessão. Mas te confesso que me apaixonei. Será uma maldição? Agora, meu querido amigo Douglas Germano, a penúltima de hoje. A partir da feira. Batuqueiros e sua gente. Domingo tem feira, eu vou lá. Eu vou lá, mas domingo tem feira, eu vou lá. Eu vou lá, mas domingo tem feira, eu vou lá. O samba de partido alto. Chega mais, Alfredão. Vou lá. Alecrim, camomila, com milho e canela, anis estrelado, chá preto e matiá. Eu vou no baiano da lona amarela. Tem água daquelas, mas se beleza. Mas domingo tem feira, eu vou lá. Quem vai? Eu vou. Vou lá, mas domingo tem feira, eu vou lá. Eu vou. Chega aberto. Olha como tem apelido na feira, bem posto. Zé Boi, Cafuniga, Cossack, Siná. Não tem discurso do nome confuso. A bola prefere adotar. Mas domingo tem feira, eu vou lá. Eu vou. Vou lá, mas domingo tem feira, eu vou lá. Eu vou. Vou lá. Você quer melancia com a cada na gringa? Só vai na feirinha da Vila Matá. Mas feira de fato na cor e na ginga. É Vila Formosa, Capão e Mauá. Mas domingo tem feira, eu vou lá. Cachote do cara da jaca, siri recheado lembrando a Nescar. Ô, siri! Sardinha na ponta da faca e mais meia dúzia de frutos do mar. Mas domingo tem feira, eu vou lá. Eu vou. Quem vai? Vou lá, mas domingo tem feira, eu vou lá. Eu vou. Chega, Alfredão. Vou lá. Um é dois, três, é cinco, se liga na minha. Limão na redinha, não é o que há. Que nem o morango daquela caixinha. Por cima é beleza e por baixo é H. Mas domingo tem feira, isso aí. Eu vou lá. Tá cheio de H também. Vou lá, mas domingo tem feira, eu vou lá. Eu vou. Chega aberto. Vou lá. Ralador, alicate, pincel, artefato. Varal, cadeado, panela, pulsar. Ralinho de pia e pano de prato. Tá tudo barato, gritou o Ceará. Mas domingo tem feira, eu vou lá. Essa barraca do Ceará é boa. Vou lá, você mas não fica logo depois do beijo. Vou voltar pra casa, fazer o rato. grande Douglas Germano, um monte de amigos hoje, Pedro da Costa, obrigado pela visita. Chico Saraiva, Clarissa Brum, Verônica Ferriani, o Douglas agora, Choro Xadrez, Álvaro Balzani, quantos amigos tocando aqui, né? Israel, no violino, do Mauê. No fundo, Wilson Moreira, grande mestre, Baticum. Este é o nosso terreiro grande, Muqueca de Siri. Aqui vai lá, toda quinta, das 7 às 9 da noite, pela Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz. Também transmitido via streaming pelo radiocampeche.com.br e os agregadores de rádio como Radiosnet, radios.com.br, Tanidin e etc. e tales. Terminamos com A Barca, Ralo Coco Siri, Samba Numerado, Dona Edith do Prato, Meu Drama, Senhora Tentação, música de Silas de Oliveira, com Underground, Samba Lapa, Lapa que é abaixo de Santa Teresa, da onde é o Siri, é o Muqueca, terra do bonde, Rio Antigo. E desde 2018 tá aqui na ilha e na carrapeta da Rádio Campeche, toda aqui. A partir da feira, Douglas Germano, Batuqueiros com sua gente e Terreiro Grande ao fundo. Eu gosto de citar aqui Meu Drama, Senhora Tentação, é do Silas de Oliveira, porque muita gente acha que é do Cartola. E eu, como sou imperiano, como Silas de Oliveira, faço questão de enaltecer que essa música é dele. Autor, junto com o Mano Décio da Viola, de Aquarela Brasileira. Espetáculo, pra mim, o maior samba-enredo de todos os tempos. Mas enfim, isso é tudo um bumbum, paticundum, pucurundum. Tenham todos um excelente final de semana. Domingo vai repetir o programa do Jason. Domingo que vem repete o programa do Pedro. E assim a gente vai, que semana passada eu fiz um programa para o seu, que vai subir na rede amanhã. Esse é o Muqueca de Siri. 17 anos de rebeldia, música boa. Eu não posso passar o Pix aqui, mas tem lá no Instagram quem quiser colaborar, tá? Cola lá quem estiver ouvindo até agora, quiser colaborar. Sempre renovação de equipamentos, cabos, fones, sempre custa uma grana. E é tudo que eu sei fazer. Eu lido com som, em geral. Então, quer projeto de hardware, distribuição de som, quer projeto de software, de automação, de trilha, de vitrine sonora. Viscambau, uma fábrica de sons. Eu trabalho com os ouvidos. Tenham todos, como já falei, um ótimo, belo, magnífico, estupendo, peculiar final de semana. Paz, saúde, sorte, luta, direitos humanos, sorrisos, carícias, afetos, beijos, abraços, prazeres, orgasmos. E vamos ver se o Flamengo joga bola, né? Tá difícil até de mandar saudações rubro-negras. Mas enfim. Ei, São Paulo. Pararararã. Ora eu, mamãe Oxum. Ogunhê, meu pai. Saravá, minha preta véia, dona Mariazinha. E benção, mãe Rosa. Benjamin. Vai pra cama. Tá na hora. Terreiro grande. Vamos lá. tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri.